agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, meu caro ouvinte. Seja bem-vindo à quinta emissão desta semana do Diga Lá ao Senhor Fado, um programa feito para si com toda a alma portuguesa, com tudo aquilo que a alma portuguesa é capaz de dar e transmitir nas suas músicas, nas suas letras. O fado é, sem dúvida, a prova disso. E tenho trazido aqui à antena fados que são a prova da alma portuguesa, da alma do sentimento português. Eu gostaria também de trazer aqui à antena o fado que lhe faz palpitar o coração. E para o fazer, terá que me dizer qual é o fado que quer ouvir. E poderá fazê-lo em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Aguardo os seus fados e enquanto aguardo por eles, vou-lhe trazer à antena mais uma pequena cadeia de três fados em que a alma portuguesa está super bem representada. Vamos ficar então com Gonçalo da Câmara Pereira, Lisboa Fadista. Depois a nossa querida e nunca esquecida Amália Rodrigues com Estranha Forma de Vida. E depois Rodrigo com Cais do Sodré. Eu espero que goste. Fique por aí, aqui no nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Sempre, sempre para si, em português. Lisboa mal vê as estrelas, fechou suas janelas, já não se ouvem pregões. E nas tascas mais bairristas, já se ouvem os fadistas cantar tristes canções. E nas tascas mais bairristas, já se ouvem os fadistas cantar tristes canções. O Tejo é louroso, dorme com ela abraçado numa terna afeição. O Cristo enternecido estende os braços sorrindo, velando o sono santo. E o Cristo entrecido estende os braços sorrindo, velando o sono santo. Pelas ruas da avenida o amor toma vida em troca de alguns tostões. Há cinemas, há teatros e há quem te retrata alegres foliões. Há sirenas, há teatros e há quem te retratos alegres foliões. Lisboa malou as chinelas, abriu suas janelas para ouvir velhos pregões. E nas tascas mais bairristas ainda se ouvem os fadistas cantar tristes canções. E nas tascas mais bairristas ainda se ouvem os fadistas cantar tristes canções. Yeah. vontade de Deus. Que estranha forma de vida, deste meu coração. Vivo de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida, coração independente, coração que não comando. Vives perdido entre a gente, teimosamente sangrando, coração independente. Se não sabes onde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais. Antena Web, rádio à sua medida. O cais do Sodré não é só bares de prostitutas, também é chital um bar, caixas de peixe e de frutas. Não é só mão que passa na candonga do Japão, também é cais onde embarca quem busca no mar o pão. Ai, cais do Sodré, ai, cais do Sodré, mais vale parecer que ser o que é. Ai, cais do Sodré, ai, cais do Sodré, nem todo sapato te serve no pé. Não é só rusga que vai e vem, também é gente que mora num lar que há muito ali tem. Gente com filhos, mulher e a renda da casa em dia. Gente que apenas trabalha e no trabalho confia. Ai, cais do Sodré, ai, cais do Sodré, mais vale para si que ser o que é. Ai, cais do Sodré, ai, cais do Sodré, nem todo sapato te serve no pé. O cais do Sodré não é só refúgio de falsários, também são alvos guindastes movidos pelos operários. Não é só mão que passa na candonga do Japão, também é cais onde embarca quem busca no mar o pão. Ai, cais do Sodré, ai, cais do Sodré, mais vale parecer que ser o que é. Ai, cais do Sodré, ai, cais do Sodré, nem todo sapato te serve no pé. Ai, cais do Sodré, ai, cais do Sodré, nem todo sapato te serve no pé. E cá estou eu novamente, depois destes três belos fados, destes três belos momentos portugueses. Momentos em que o sentimento, o amor, a paixão e até monumentos portugueses foram referidos, o nosso cais do Sodré, em Lisboa. Vamos então ficar com mais três momentos, enquanto não me diz qual é o fado que quero ouvir, eu vou tomando a liberdade de escolher os fados que acho mais bonitos, os fados que acho belos para lhe trazer. Vamos então ficar com Adriano Correia de Oliveira, Trovas do Vento que Passa. Depois ficamos com Carlos Zell, Disseste que Me Deixavas, e Cidália Moreira, O Meu Primeiro Amor. Eu espero que goste. Fique connosco aqui. Me diga lá o Senhor Fado, sempre, sempre para si, em português. Notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça. Nada me diz, mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça, há sempre alguém que semeia canções no vento que passa, há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mais triste em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Disseste que me deixavas, mal o sol rompesse o dia. Disseste que me deixavas, mal o sol rompesse o dia. Madrugava dos teus olhos a noite que os consumia. Madrugava dos teus olhos a noite que os consumia. Pois disseste que a noite guardaria o teu segredo, Depois disseste que a noite guardaria o teu segredo. Fim de tarde, sol a pôr-se, amor, ainda é muito cedo. Fim de tarde, sol a pôr-se, amor, ainda é muito cedo. De olhos fechados ficaste, corpo estendido e à espera. De olhos fechados ficaste, corpo estendido e à espera, que a noite do meu desejo te trouxesse a primavera. Que a noite do meu desejo te trouxesse a primavera. Pois abrimos os olhos à noite que não havia. Depois abrimos os olhos à noite que não havia. O sol era um arco-íris, não era noite nem dia. O sol era um arco-íris, não era noite nem dia. Esteja bem, esteja com a Antena Web. Thank you. teus cabelos. Ai, como o tempo as nossas vidas desfez. Vem ver ter outra vez desengano, ter outra vez 20 anos para te amar outra vez. E desta forma estamos-nos a aproximar do fim deste programa de hoje. E estamos-nos a aproximar do fim da semana também. Hoje eu faço a quinta emissão do Diga Lá ao Senhor Fado, um programa feito para si, cheio do espírito e da alma portuguesa. O Diga Lá ao Senhor Fado é um programa, assim como eu, que tem todo o gosto em receber aqui as suas sugestões de fado, o seu pedido de fado, aquele fado que lhe faça palpitar o coração. Poderá fazê-lo em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu cá fico a aguardar os seus pedidos. Enquanto não os tenho, vou-lhe oferecendo fado, vou-lhe oferecendo a alma lusitana tão bonita consoante ela é. Consoante? Ela é linda, é rica, é muito, muito, muito especial. É uma alma tão cheia de tudo e a prova disso são os nossos fados e os nossos fadistas. Foram 6 fados que lhe trouxe até aqui, mas hoje trago-lhe mais uma surpresa. Eu vou-lhe deixar para terminar, e após as minhas despedidas, é o que vai ouvir, mais um fado. Um fado que não lhe tinha trazido noutras emissões, mas hoje eu quero lhe oferecer. Vamos ficar com Maria Teresa de Noronha com a Rosa Enjeitada, para terminar o nosso programa. Mas antes da nossa querida Maria Teresa de Noronha cantar e se fazer ouvir, eu despeço-me desejando-lhe um dia muito feliz, uma tarde muito rica de felicidade e mesmo que chore, mesmo que a tristeza o agarre, deixe de ser abraçado pela alegria, porque a alegria é essencial para a nossa vida. Um sorriso faz muito bem. Eu digo lá ao Sr. Fado, tenho todo o gosto em sempre ouvi-lo a sorrir. Assim eu me despeço, tenho uma tarde muito feliz, um dia muito bom. Fique com a Antena Web aqui e fique também agora com as pedidas do Diga Lá ao Sr. Fado, sempre em português. Locução e realização de Joana Santos, com a coordenação geral de Carlos Bonaparte. Que vi um dia que sentia um grande amor e de paixão um coração estalar de dor. Rosa enjeita, mãe sem pão, sem ter nada. Que vida triste e chorada, o teu destino que vem. Rosa humilde e perfumada e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu afeição. Mas esse alguém por outro bem se apaixonou e assim ficou sem ele que amei, que me enjeitou. Rosa enjeita, sem mãe, sem pão, sem ternão. Vida triste e chorada, o teu destino te deu. afinal, desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. Rosa enjeitada, rosa humilde.